Pela tarde tem todos os tipos salgados, mercadinho, vendendo barato, bom preço e ótimo atendimento, que fica na rua Abelardo de Souza, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Telefone para contato é o 99-1393-89, organização do Cupada Móveis. Vai lá porque lá tem bom preço e ótimo atendimento. Com apoio também de Everaldo Variedade, tudo em acessório para todos os tipos de aparelho celular, bateria, carregador, cabo USB, cartão de memória, pendrive e muito mais. Telefone para contato é 89-99-785765. Fale com o Everaldo e faça boas compras. Espetinho de predileto é com o nosso amigo Cabral, todos os dias ali no mercado público da nossa cidade. Telefone para contato é o 99-75-8866. Ligou, espetinho chegou. Espetinho legal é com o nosso amigo Cabral. Se você quer comprar tempero de primeira qualidade, gastando pouco dinheiro, vai ali no nosso amigo Chico da Pimenta, na Feira da Fruta, no seu quartinho ali de frente, o bar do nosso amigo Maranhão. Lá você com todos os tipos de tempero, gastando pouco dinheiro, com o nosso amigo Chico da Pimenta, na Feira das Frutas. Temos o apoio também da Oficina de Moto Dois Irmãos. Na Oficina de Moto Dois Irmãos, você faz o motor da sua moto, tem peça original, pararela e muito mais. Tem promoção em cama de ar, pneu, promoção no óleo mobil. Temos óleos de mamona para passar no seu veículo depois da lavagem. Bateria para seu carro com bom preço e garantia. Oficina de Moto Dois Irmãos fica na rua Abelardo de Souza, 530, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Telefone para contato é o 99-16-4580. Organização do nosso amigo Chico de Genésio e família. O apoio também do Patrício Moto Peças, peça e acessório para moto geral, com excelente serviço de oficina. O Patrício Moto Peças fica na via 7 de setembro, 712, telefone 89-99-86-2910. Organização do nosso amigo João Patrício. Lá sua moto entra velha e sai zerada, zerada. O apoio também de HB Farmácia, a farmácia mais barateira da nossa cidade, que fica na rua Antônio Francisco Pereira, 316, no centro, ao lado do Frigotil, por trás do Banco do Brasil. Telefone para contato é 89-99-88-8769. Então no 999-420904. Organização do nosso amigo Zacarias. Vai lá porque lá o preço é bom e o atendimento melhor ainda. Temos o apoio também, é do secretário de esporte, nosso amigo Tato Leão. Esse tem um compromisso sério. Valeu, meu amigo Tato Leão. Temos o apoio também, Deda Construção, material de construção em geral. Bom preço e ótimo atendimento, que fica na Avenida José Aquiles de Souza, 683, ao lado do escritório Dr. Antônio Filho. Telefone para contato é 89-99-94-7841. Vai lá porque lá tem bom preço e ótimo atendimento. Temos o apoio também do Cilírio Viana, lá de Sapezal, com apoio também de José Viana. Temos o apoio também do Zé Luiz Policial. Muito obrigado, meus amigos patrocinadores, pelo carinho e pelo apoio. Dedicar as canções bonitas aqui para o meu amigo Zé Roberto, aqui no Bairro Bela Vista. Alô, Zé Roberto, abraço a você. O tio Jacinto, a Luísa, o Romildo, a Detinha, a tia Regina, a do Santo. Dedicar também meu amigo Zezinho do Bento, o Titico. Dedicar também aqui para a Lúcia. Alô, Lúcia, abraço a você. Dona Luzia, seu Frasquinho. Minha amiga Netinha também, meu abraço. Minha amiga Zefinha, a Jéssica e o Júnior da oficina. Dedicar também a Deja e família, meu amigo Josa. Dedicar também o Jessé, a sua esposa, seus filhos. Dedicar também meu amigo Alice Capão, Domingo Capão também. Meu amigo Betinho, todos vocês aqui do Bairro Bela Vista, meu abraço. Muito obrigado a todos pelo carinho, rádio ligado. No acampamento, meu amigo Zé Luiz, a Leudimar, a Dona Socorro. Dedicar também o Eduardo, o Juninho, meu amigo da Chaga, alô da Chaga, abraço a você, a Dona Francisca, meu amigo Almir, o Catita, alô meu amigo Fernando também, a minha amiga Genilda, alô Genilda, abraço a você, meu amigo Carlos, meu amigo Maranhão, Paulo, a Rito, Preto, a Dona Antônia, alô Nildo também, um abraço, abraço meu amigo Cabral, a Raimundo, a Lucélia, que não perde um só programa, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Já são 7:19, vamos ver a canção aqui. O Menino Vaqueiro, dedicar meu amigo Tunico José do Perna, ele que gosta muito da vaquejada. Dedicar também meu amigo Chico dos Genéus. Alô Chico, abraço a você, o Dominguinho, o Joaquim, o André, todos vocês que estão nos ouvindo, meu amigo Baixa Verde, alô Baixa Verde, abraço a você. Abraço também o Elton, que está nos ouvindo ali no Baixa Verde. O padre Rivelino, meu amigo Gonzaga, de Assis, padre Amoso, meu amigo Manuel Vieira, alô Manuel Vieira, abraço a você, a dona Ceiça, meu amigo Romulo, também meu abraço. Alô, meu amigo Nerim, alô Nerim, abraço a você, a Nessi, a Nerislanda, vamos ouvir mais que sobre o programa. Bom dia, Fronteiras. Chegou um menino muito simples que quando se apresentou quis trabalhar de vaqueiro e o fazendeiro aceitou. Serviço de 6 vaqueiros só o menino fazia, não merendava e almoço só depois do meio-dia. De madrugada já tava cuidando da vacaria. O menino nunca quis com ninguém fazer conchavo, montava em cavalo arisco, campeava touro bravo, e o fazendeiro tratava como se fosse um escravo. Balançar aquele touro e ele o laçou sem demora, mas como não tinha força, deixou o touro ir embora. O fazendeiro zangou-se com o menino vaqueiro, o arrastou pelo chão e bateu com tanto exagero, depois o jogou sem vida em cima do formigueiro. Jantar foi dormir, nem se preocupou. Mas quando foi meia-noite, teve um sonho e se assombrou. Correu pro mato chorando e encontrou no local um formigueiro enfeitado com flores do matagal. Algumas velas acesas do menino nem sinal. Vinha um menino montado em um cavalo sagaz. Quando parou, foi dizendo: já cheguei, não chore mais. Vim só lhe pedir que esqueça tudo que me fez sofrer. Quando precisa de ajuda, se algum mal acontecer, chame o menino vaqueiro. Lhe socorrer. Disse isso e foi embora. E hoje todo fazendeiro, quando some gado burro, bode, cavalo, carneiro, é só fazer uma promessa com o menino vaqueiro. Tudo aparece depressa, basta fazer uma promessa com o menino vaqueiro. Uma canção que componho pra você, querida. A minha vida é um sofrimento longe de você. Não sei por que fui me apaixonar por alguém assim que mora distante, tão longe de mim. Além disso, ainda gosta de alguém. Me faz promessa de romper com ele, ficar só comigo. Quando não lhe vejo, eu escrevo, ligo, aguardo a notícia, mas ela não vem. Seus pensamentos estão divididos entre eu e ele. Eu já lhe disse que não tô gostando dessa divisão. Meu coração inocentemente sofre pelo seu. Ah, se o seu tivesse no lugar do meu, pra sentir na pele o quanto é ruim. Gostar de alguém que tem compromisso e não quer terminar. Você, eu aposto que no meu lugar não faria empenho de um amor assim. Quero que entenda que a distância é grande e que meu tempo é pouco. Eu moro longe, mas o tempo todo tô pensando em ti. Você aí, quando quer carinho, tem quem lhe oferece. Quando não trabalha, sai e se diverte. Passa suas férias com seu namorado. E eu aqui, perdendo meu tempo, sem ter companhia, ansiosamente esperando um dia você largar ele e ficar do meu lado. Passa suas férias com seu namorado. E eu aqui perdendo meu tempo sem ter companhia, ansiosamente esperando um dia você larga ele. Fica do meu lado, fica do meu lado, fica do meu lado, fica do meu lado, fica do meu lado. Viola da Minha Terra, com Valdique Viana. Alô, amigo, aqui é Antônio Poeta. E aqui é Tony Zezei. Nós estamos juntos no... Já são 7 horas e 28 minutos na nossa cidade, Viola da Minha Terra, campeão de audiência, dedicado a canção bonita para Maria Andrade. Alô, Maria Andrade, abraço a você. O Aquiles também, que não perde o seu programa. Ele cabe meu amigo Luiz Cariri. Alô, Luiz, abraço a você e família. Dedicar também meu amigo Francisco, Raimunda e o Eula. Dedicar também seu Domingos, meu amigo Chico do Zé Tunico, o César, o Paulo Henrique e a Preta. Dedicar também a Maria do seu Quicó. Alô, Maria, um abraço pra você e família. Dedicar também meu amigo Calô. Alô, Calô, um abraço pra você, meu amigo Nego Anjo. Dedicar meu amigo Gonzaga, a Vera. Dedicar também o Tonho. Meu amigo Paulo e a Verônica também, que não peço só para... Obrigado a vocês pelo carinho da sintonia. É ficar aqui também para meu amigo Toreca. Alô, Toreca, um abraço a você e a sua esposa, meu amigo Zé Ricardo, João Ricardo, o Dia, o Chico Ricardo, toda a família Ricardo, meu abraço. Alô, minha amiga Irene também, seu esposo, seus filhos também, meu abraço. Obrigado de coração pelo carinho do Rádio Ligado. Na Intans, meu amigo... Matões, alô Matões, um abraço a você, a Léo Misa, a Geraldo e família, minha amiga Joaninha, o Juan, seu João, Dona Mareta, o Nego também, um abraço. Minha amiga Claudete, alô Claudete, um abraço a você e família também aí na Intance. Dedicar aqui meu amigo Bastina Encostada, a Dona Francisca, a Célia, a Cristina. Dedicar também para meu amigo Neto. Alô Neto, um abraço a você, o Ragel, meu amigo Biel também. Meu amigo Branco, mestre Chaga também, Patrick, o Juventino também, meu abraço. Dedicar aqui também para minha amiga Tica na Lagoa, Eduardo, Sebastião e o Nonato. Meu amigo Corró, Maria, o Junho também, Aparecida. Meu amigo Irã também. Alô, Chico Teco, um abraço pra você e a Cibita também, que não perde o seu programa. Obrigado de coração. Meu amigo Nilson Wilson também, que perde o seu programa. Obrigado de coração a todos vocês pelo carinho do Rádio Ligado. Dedicar aqui também as canções bonitas para meu amigo Baldará. Alô, Baldará, abraço você, a Ana Paula, a Anitta também. Minha amiga Deus Corintiano, lá no acampamento. Meu amigo Pichola também, que está no seu programa. O Chico da Marica, Socorro. Seu Chico P, da Tia Rita. Eguinaldo, a Toninha. Alô, meu amigo Zé do Quinconia. A dona Elza. É de cá também, a Comadre Francineide. É a Neudo também, meu amigo Cícero. Um abraço, Everaldo. E família também. Meu amigo Timiúdo. Alô, Timiúdo, um abraço a você. É, e a Rose também. Muito obrigado pelo carinho, já ligado. Alô, Francisco Tafatinho, um abraço pra você. A Raquel, meu amigo Albertina, a sua esposa, meu amigo Gil, o Zé da Alzira, meu amigo, deixa eu ver aqui, meu amigo Chicanani, família, meu amigo Zequim, família também, meu amigo Irimar, Maria, o Pocida e a Zilda, todos vocês, São Gonçalo, meu abraço, meu amigo Dedé no Barreiro da Serra, o Negro, todos vocês aí que não estão no seu programa, agradeço de coração pelo carinho da audiência. 7:30, vamos ouvir mais canção, porque os ouvintes acham boa a canção e não conversa. Bom dia, Fronteira. E agora já é muito tarde pra voltar atrás. Além de você. muitas outras além de você. A traição do destino doeu muito em mim e nela. Nosso adeus foi o último capítulo dessa novela. Só tem ela. Vou tentar nas noites frias me aquecer sem seu calor, esquecer o nosso quarto, a cama e o cobertor. E ela, se tiver coragem, queira fazer-me o favor que escrevi com tanto amor. Atualmente vivemos separados e sozinhos. Daqui pra frente devemos desfrutar de outros carinhos, buscar novas aventuras, se aconchegar noutros ninhos e sermos velhos amigos trilhando novos caminhos. E sermos velhos amigos trilhando novos caminhos. Minha Terra, com Valdique Viana. Alô, amigo, aqui é Antônio Poeta. 7:37 na nossa cidade. É a voz da Minha Terra, campeão da audiência. É de casa ali, falando aqui para Zefa Júlia, lá no Posto da Areia. Valeu, Zefa, obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. Dedicar meu amigo Michel também, acampamento. Alô, Michel, abraço você. Michel Miquel. É, meu amigo Nessi também, é, meu amigo Anderson também, a dona Lúcia, meu amigo Esteve, todos vocês aí do acampamento que não pensam só programa, muito obrigado vocês pelo carinho do Rádio Ligado. Dedicar aqui também para meu amigo Toninho lá no Mulungu. Alô, Toninho, abraço a você, a Rita, o Marco, é, o Luiz. Dedicar também meu amigo Valdiná lá na Serra, a Michele. Dedicar o Raimundo também, o Valdir lá no Mulungu. É dedicar também meu amigo Zé Baixei aqui na cidade, meu amigo Zé Doutor, Dona Maria. É dedicar também para a Edinalva, o João Marcos, o Matheus. É dedicar também para Miúdo, Zé Francisco. É dedicar a Nelly, o João, o Toninho. Alô, Zé Relogeiro também, a Marnava. É dedicar também o Francisco, a Zé Finha, a Jaqueline. Tanto que a minha amiga Zefinha lá no Poço. Alô, Zefinha, abraço a você. É seu lá, Dona Elza, Mael, Ismael, Francinal de Amarina também lá no Poço. É o Neto também, família. Alô, minha amiga Catarina. E o Roberto aqui na cidade. Meu amigo Canã. Meu amigo Raimundo Filho. Alô, Raimundo Filho, abraço a você. Ana Paula. Dedicar meu amigo Bernardino também. Alô, Bernardino, abraço a você. Minha amiga Adernilto. Alô, Adernilto, na volta do Rio. Pessoa maravilhosa. A Dona Dulce aqui na cidade. Muito obrigado a todos vocês que não perdem um só programa. Dedicar as canções também. Meu amigo poeta Expedito Camilo. Alô, Expedito, abraço a você. Seu João Camilo, a Dona Maria. Dedicar também para meu amigo Tonzinho, lá em Caldeirão Grande do Piauí. Alô, Tonzinho, abraço a você e família. Dedicar também para a Dida, o Raimundo, a Toninha, a Dona Maria também. Está de rádio ligada, obrigado a vocês. Meu amigo Tota e sua esposa também, me abraça. Meu amigo Tato Leão, alô, Tato, abraço a você e a sua esposa e família também, meu abraço. Dedicar também. Mais uma vez, meu amigo Neirinho, pessoa maravilhosa, a Nessi. Saudade de você, viu, meu amigo Neirinho? Qualquer dia, tô indo aí para dar um abraço. Até de cá também as canções bonitas. Para meu amigo Zelão. Alô, Zelão, abraço a você. Muito obrigado a você pelo convite que nos fez segunda-feira passada, onde eu estive ali na chácara com meu amigo Zelão. Uma festa maravilhosa, bem organizada. Valeu, meu amigo Zelão. Obrigado de coração mesmo. Que Deus te abençoe. Não só você, toda a sua família. Família também, dedicar meu amigo Inácio, meu amigo Preto e demais pessoas que esteve lá no Zelão, ali na sua chácara. Foi muito bom, uma festa maravilhosa. Só tenho que lhe agradecer de coração, meu amigo Zelão. Obrigado mesmo, que Deus lhe abençoe. E vamos ouvir aqui a canção Dia de Aniversário, a pedido da Maria das Graças, pede a canção Dia de Aniversário, dedicando para a sua irmã Neuda, que hoje está de aniversário. Meus parabéns, Neuda, que essa data seja repetida por muitas e muitas outras vezes. Bom dia, fronteiras. Viola da Minha Terra, com Valdique Viana. Hoje todos comemoram teu aniversário. Parentes, amigos, vizinhos, teus pais e teus manos. A casa no clima de festa tem novo cenário. E as velas em cima do bolo revelam teus anos. A ti os amigos reservam várias homenagens, presentes com flores e telemensagens, carinho aqui dentro e surpresa lá fora. Iremos ficar esperando por mais 12 meses, infinitamente de todas as vezes, tu jamais sorriste feliz como agora. Hoje todos comemoram teu aniversário. Parentes, amigos, vizinhos, teus pais e teus manos. A casa no clima de festa tem novo cenário. E as velas em cima do bolo revelam teus anos. Queremos comer brigadeiro, pastel e coxinha, fatias de bolo, creme de galinha, exibindo a taça e provando a bebida. Na hora de abrir o champanhe, brincando tu vens, pra fazer um brinde, ouvir parabéns e posar para as fotos do álbum da vida. Hoje todos comemoram teu aniversário. Parentes, amigos, vizinhos, teus pais e teus manos. A casa no clima de festa tem novo cenário. E as velas em cima do bolo revelam teus anos. É hora de ler os cartões dos seus remetentes, fazer o discurso, abrir os presentes, dar muito obrigado, beijando na face. Ter força pra seguir o ritmo do tempo que corre, pra dizer adeus ao ano que morre, dar as boas-vindas ao ano que nasce. Hoje todos comemoram teu aniversário, parentes, amigos, vizinhos, teus pais e teus manos. A casa no clima de festa tem novo cenário, e as velas em cima do bolo revelam teus anos. Deixar de fora, na vida hoje ter tudo que quero a tempo e a hora. A felicidade é minha, mas ela vem da senhora. Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se, mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse. Fala que eu sou tão bonito e que o meu sorriso é tão doce. Eu devo tudo na vida a quem ao mundo me trouxe. Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais. Tudo que eu peço chorando, sorrindo, a senhora faz. Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais. Papai me zelava muito, mas a senhora é demais. Mamãe, eu já percebi que a senhora tá cansada. Sua fisionomia completamente mudada, ficando branca, parece que foi pintada. O tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada. Mamãe, a senhora é minha razão de viver. Se preocupa comigo, procura me entender. Resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver. Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer? Eu pela senhora tenho eterna gratidão. Não sei se essas palavras confortam seu coração. Desculpe por lhe causar tanta preocupação. Se eu estiver longe, não chore quando ouvir essa canção. Desculpe por lhe causar tanta preocupação. Se eu estiver longe, se acalme quando ouvir essa canção. Da Minha Terra, com Valdique Viana. Alô, amigo, aqui é Antônio Poeta. E aqui é Tony Zezei. Nós estamos juntos no som. Já são 7:47 na nossa cidade, Violas da Minha Terra, que tem o apoio do presidente da Câmara Vereadora da nossa cidade, presidente Samuel do Pastor, vereador que não se cansa de trabalhar, com apoio também da vereadora Mariana Sobrinho, vereadora jovem que chegou chegando para fazer a diferença, com apoio também do vereador Isaías Ferreira da cidade de Caldeirão Grande do Piauí, representante do Pofé Região, valeu vereador Isaías Ferreira. Com apoio também da panificadora Pão da Fé, lá tem pão quente pela manhã, pela tarde, tem todos os tipos de salgado, mercadinho, vendendo barato, bom preço e ótimo atendimento, que fica na rua Abel de Souza, saída para Caldeirão Grande do Piauí, telefone para contato é o 99-1393-89, organização do Cupado Amósio. É, temos apoio também de Everaldo Variedade, tudo em acessório para todos os tipos de aparelho, celular, bateria, carregador, cabo USB, cartão de memória, pendrive e muito mais. Telefone para contato é o 99-785765. Fala com o Everaldo e faça boas compras. Espetinho de predileto é com o nosso amigo Cabral, todos os dias ali no mercado público da nossa cidade. Telefone para contato é o 99-758866. Ligou, o espetinho chegou. O espetinho legal é com o nosso amigo Cabral. Você quer comprar tempero de primeira qualidade, vá ali no, nosso amigo Chico da Pimenta, na Feira da Fruta, ali no seu quartezinho, vendendo fruta, vendendo tempero de primeira qualidade, viu? Que fica ali de frente, o bar do nosso amigo Maranhão. Olha o Chico da Pimenta. É, temos apoio também da oficina de moto Dois Irmãos. Lá você faz o motor da sua moto, tem peça original, pararela, muito mais. É, temos promoção em cama de ar, pneu, óleo mobil. Temos óleo de mamuna para passar no seu rake depois da lavagem. Temos bateria para carro com garantia e bom preço. Oficina de moto Dois Irmãos fica na rua Abilório de Souza, 530. Saída para Caldeirão Grande do Piauí. Telefone para contato é 8999-164580. A organização é do nosso amigo Chico de Genésio e família. Com apoio também de Deda Construções, Metério de Construção em geral. Bom preço e ótimo atendimento. Que fica na Avenida José Aquiles de Souza, 683. Ao lado do escritório do Dr. Antônio Filho. Telefone para contato 89-99-94-7841. Organização do nosso amigo Deda Construção. Vai lá porque lá tem bom preço e ótimo atendimento. Com apoio também do secretário de esporte, nosso amigo Tato Leão. Esse tem um compromisso sério. Com apoio também de HB Farmácia, a farmácia mais barateira da nossa cidade. Que fica na rua Antônio Francisco Pereira, 316, no centro, ao lado do Frigotil, por trás do Banco do Brasil. Telefone para contato é 89-99-88-8769. 89-99-420-0904. A organização do nosso amigo Zacarias. Vai lá, porque lá tem bom preço e ótimo atendimento. Com apoio também do Patrício Motopeças, peça acessório para moto geral, com excelente serviço de oficina. O Patrício Motopeça fica na Via 7 de Setembro, 712, com o telefone 89-99-86-2910. A organização é do nosso amigo João Patrício. Lá sua moto entra velha, sai zerada, zerada. Temos o apoio também do Celiro Viana, com o apoio também do nosso amigo José Viana e do Zé Luiz Policial. É de casa ali do programa aqui para meu amigo João Patrício. Alô, João Patrício, abraço você, meu amigo Alberto, Abel. Meu amigo Paulo Nelson, alô Paulo Nelson, abraço a você, é, a sua mãe, a sua esposa. Dedicar também as canções bonitas aqui para a tia Nisa, alô tia Nisa, um abraço para a senhora, é, para o Paulo também, alô Paulo, abraço a você, Paulo de Tipedoca e família também. Dedicar aqui também para a tia Socorrinho, o Zé, a Valzeninha, a Valzeneia. É, dedicar também ao meu amigo Zé Valdo lá no Frado, a Tiquinho, o Francimar, o Ribamar, meu amigo Cícero Paca, a Zilmar, a Silvana, a Silvana, meu amigo Dei lá no Garapa, alô Dei, um abraço a você, a neta, meu amigo de Assis e o Messi, alô Seis aqui na cidade também, muito obrigado a todos pelo carinho do Rádio Ligado. São 7h53, vamos ouvir mais canção do programa. Bom dia, Fronteiras. Chegou um alguém que me disse a assim, não lembras de mim. Sou aquela jovem que você tanto fez bem. Nos dias passados fomos namorados, os nossos segredos eu não contei pra ninguém. Será que foi tão ruim se esquecer fácil assim? Será que foi tão ruim pra se esquecer fácil assim? Veio a consequência do que a gente fez sem pensar. Dói na consciência e por coincidência hoje me encontro aqui nessa mesa de bar. Esqueça minha estupidez e fique comigo outra vez. Esqueça minha estupidez e fique comigo outra vez. Eu disse pra ela, isso é impossível, nosso amor não pode ser. Inclusive essa eu não consigo esquecer. Me deixe sozinho, siga o seu caminho, viva a sua vida e a gente se vê. Me deixe sozinho, siga o seu caminho, viva a sua vida e a gente se vê. Onde andas, meu primeiro amor? Quem será seu ganhador? Onde andas, meu primeiro amor? Mas eu não desisto. Não perca a franqueza que passo às pessoas, nem a confiança depois que conquisto. Você viu em mim, eu vi em você algo diferente que nunca foi visto. Você tem hora que briga sozinha e depois que começa, não para tão cedo, por pouco se estressa. Contra as pessoas, mas comigo não. É muito linda, sorrindo ou chorando, doente ou sadia, e juízo quente de cabeça fria. Não sou eu que digo, é meu coração. De muito carinho, até o seu bairro já sei os atalhos, até sua casa já sei o caminho. O dia que eu passo junto com você, recompensa 30 que eu passei sozinho. Eu acha é bom você sair pouco e beber quase nada. A sua cabeça tá sempre ocupada, fazendo o que é bom e vendo o que é ruim. Além do tempo que fica comigo, trabalha e estuda. Seu amor não morre, seu jeito não muda. Tá bom desse jeito, continue assim. Eu acho é bom você sair pouco e beber quase nada. A sua cabeça tá sempre ocupada, fazendo o que é bom e vendo o que é ruim. Além do tempo que fica comigo, trabalha e estuda. Seu amor não morre, seu jeito não muda. Tá bom desse jeito, continue assim. Aqui é Antônio Poeta. E aqui é Tony Zezei. Nós estamos juntos no som dos bares. A linda mulher que eu amo está de mal comigo. Falou que vai casar com outro que não me quer mais. Disse até que eu brinquei demais com seu sentimento. E agora já é muito tarde pra voltar atrás. Eu não sei de nós dois, neste caso, quem é mais errado. Você já sabia que eu era casado e que não podia casar com você. Não precisa se casar com outro pra fazer vingança. Volte pros meus braços, devolva a aliança. Se a gente se ama, vingança pra quê? E eu convido pra cantar comigo, meu amigo, irmão. Já são 8 horas na cidade, esse é o Voz da Minha Terra, por hoje é só. Agradecendo a Deus por mais esse programa. Agradecendo a você pelo carinho da audiência. Se vocês gostaram, muito obrigado. E digo que o prazer inteiro do programa foi ótimo. Agora, se vocês não gostaram, me desculpe, mas não comenta nada com ninguém, tá bom? Fica entre nós. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E até sábado, se Deus quiser. Tchau, gente. Chegando, a brisa vem trazendo lembranças do meu bem. E não estás comigo. A lua chega em alta madrugada, trazendo saudades da minha amada para meu castigo. Na noite a solidão me invade. Eu saio feito louco na cidade, à procura dela. Mergulho sobre a madrugada fria, logo mais vem chegando um novo dia. E de novo, lá vou eu sem ela. Oh, noite, acolha um coração abandonado. Sofre porque vive apaixonado. Eu sei que a culpa não é sua. Oh, noite, eu sei que é grande o meu sofrimento, mas vivo procurando um casamento igual o seu e da lua. A noite a solidão me invade.

hoje meu corpo te reclama. Eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. Hoje meu mundo não tem graça, só o resto de sonho, o tempo passa. Meus sonhos perdidos no vazio que você deixou. Prazer. Hoje, noite pra saber se não voltar, não vou mais resistir. Vem salvar a minha vida. Eu te preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Só depois daquele beijo que despertou meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Fazer feliz por toda a vida e mais um final de semana. Amor, me dá um beijo, vem matar essa vontade, vem dormir na minha cama. Oh, eu posso te fazer feliz por toda a vida e mais um final de semana. Despertou meu desejo, fiquei todo arrepiado com seu beijo roubado. Me fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, fiz estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. E 29. Fronteiras.